Toro Golden 2. 0 para puxa acionamento, posição 3. Autorizado, puxa acionamento 03, reportáxi. Salvador, bom dia, papapá, Oscar 90 Eco, estabilizado. Papapá, Oscar 90 Eco, contra aproximação, pressão de pouso 90. Traça 9 estado, ok? Informo chuva sobre o campo, pista molhada. Reporte visual. Reportaremos, vai ver. Solo Golo 260 para o táxi, está com 09 a bordo, 3 horas e 20 alternando Salvador. Isso, Oscar, na VBN. Quente, avistado também, vento de 170 graus com 10 nós, pouso autorizado 10. O Oscar na VBE, qual parte após o pouso? Aerostácio. Esperador no 0, quando pronto, chama TOI em 118 decimal 3, o ajuste no 0 no 4. Ótimo, 23, 13 e 14. Bom dia, obrigado. Falou. Vamos ver melhor que forma uma pista molhada, sim? Obrigado. Torre é o gol no 260, posso esperar pronto, bom dia. A Lima tem 1-0, gol no 260, bom dia. A Lima tem. 90 Eco no solo 2-2, direita agora, e chame o solo em 1-2-1, esse mal 9, tem um ótimo dia. Pode voltar, Oscar November Echo, táxi via Alfa Juliet, ingressa no pátio principal, reporte na Taxi Lima. Tem conhecimento do aeródromo? Reporte então na Lima. 170 graus com 109. Ali, Matheus, 2000. Pode ir, tá pra deixar a decolagem. 1260. Decola, voo 1260. Zero decolado agora, os 2-3, controle 1-9 decimal 3-5, tem um ótimo voo para Recife. 0-3-5, obrigado, bom trabalho. 4-3-4-0, senhor? Não, ainda irei coordenar. Não, 3-8, então, por favor. Aerovia confirmada 50. Afirmo, eu preciso 50-380, nível será coordenado. Guarda de cópia, informação em curso em Yankee. Ok, sente, eu guardo para 4-3-8-9-5. São 3895, pronto, cópia. Por favor, 3895. São 3895, autorizado Guarulhos, nível de voo 380, via Upper Whisky 50. Decola 10, primeira curva à direita, saída da EL, transição de NER 5564. É o transponder, o controle 1-9-35. 380 autorizado, Upper Whisky 50. Decola da 10, com curva à direita da EL, de NER, é saída 5564, transponder 1935, controle 3895. Então, 395, atendimento correto, 01 é o portão, reporte quando pronto. Reportaremos, obrigado. Prossegue até a Taxiway Quebec, Lima, Mike até Quebec. Reporte na Quebec quando pronto para o cruzamento, nesta frequência. autorizado o cruzamento da pista no 735 até o pátio 5, Angada Aerostar, Oscar November Echo. Ao estacionar, frequência livre. Posicionamento. Então, 3895 autorizado, puxa acionamento, 01 no portão, reporte táxi. Reportaram para o 3895. Paulo, bom dia, Gol, 17775 da X-Ray. Paulo, Salvador, bom dia, Gol, 1777. 1777320 para Porto Seguro, será coordenada, guarde. Guardando. 777, pronto, cópia. Pronto, 777. O 777 autorizado ponto seguro, nível de voo 320 via Upper Whisky 50 até Bidev, após direto. Decola da pista no zero, primeira curva direita, na saída da El, transição de NER. 5566, transponder o controle 119.35. Autorizado 320, ponto seguro, aerovia Upper Whisky 50 até Bidev, após direto. Decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, transição de NER. 5566, transponder, controle 119.35, voo no 777. O 1777, cotejamento correto, posição 04, reporte quando pronto. Mais uma. Galeão, confirme o PAU. 98. 3095, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera da 10. Chame a Toy em 118.3. Ajuste no 014. Ok, Índia 10183-14014, ajuste 3895. Boa tarde, obrigado. Gente, aconselho o comandante ao ingressar na Índia. Ali há um contato visual com a cabeceira 28, estamos com a chuva forte, moderada no, sobre a cabeceira 28, no setor de decolagem. Ok, muito obrigado. Solo Gol no 777, pushback acionamento gate 4. Gol no 777 autorizado, push acionar 04 portão, reporte táxi. Autorizado, reporte táxi 777. Condições de alinha e decolar? Afirmativo, 3895. Vento de 190 graus com 179. Autorizado a alinha e decolar, pista 10, 3895. Decolagem da 10, 3895. 395, informa o vento variando até 24 nós de intensidade. Ô, 395, pode aguardar um momentinho aqui pra iniciar a decolagem, ó. Eu informo mais aproximadamente mais 4 minutos, então a aeronave já na aproximação, ok? 395, então vai retornar então pro ponto de espera e aguardar mais uns minutinhos, ok? Informo que a aeronave ela tá aproximadamente mais 1 minuto pra posição duna. 1 minuto pela posição duna, a aeronave da Bug da Web. Vai manter a posição ou vai voltar pra, até o ponto de espera? Vai voltar pro ponto de espera então aqui, via livrando aqui nossa direita e aguarda no ponto de espera, pode ser? Afirmativo, afirmativo. Reporte no ponto de espera, o plano 3895. Vai reportar 3895. Salvador, 3191, formação Yankee para o Galeão Punha 13. Titan 3191, no Galeão 360, nível? O 380. 380, será coordenado, apenas lhe informando que estamos atualizando agora o ATIS, devido à visibilidade mantendo 12.500, na faixa 12.500. De visibilidade e o teto estimamos em 700, 800 pés. Temos agora na Bra Companhia que alinhou, porém não decolou devido ao vento. 180 graus, variando de 1 7 nós até 27 nós de intensidade. Copiado. O TAN 3 no avião. Calma aí, vamos fazer o 180, ok? Ok, então, mantendo a minha escuta, ok? Faça o ingresso na Juliette. Você pode prosseguir pátio 3 e fazer o 180 ali no pátio 3. Fica melhor pro senhor? Fica ok então. Ok, mantendo a minha escuta e reporto novamente para ingressar no pátio 1. Estou autorizado para 180 aqui pelo setor aqui e retorna. Então estou autorizado, autorizado. Sim, muito obrigado. Copiados, aguardem. Prossegui então para o ponto de espera como número 1, 3895. Afirmativo, reporte no ponto de espera da 10. Sim, muito obrigado aí. Torre Salvador Web 6740, vai passando agora Simbra. 6740, informa chuva forte sobre o campo, pista molhada, tráfego na nova estrada, reporte visual. Vamos informar, pode confirmar o vento, por favor? Vento com 210 graus com 18 nós agora. Ok. Segundo o objeto 6740, informa um vento de través, variando muito, e a intensidade está em torno de 1 7 nós com até 2 nós. Bastante, de 1 7 nós até 2 9, 2 7 nós. Informando que o táxi que se encontra no ponto de espera alinhou, não teve condições e retornou para o ponto de espera devido a uma aproximação. Livre táxi até o ponto de espera como número 2, ajuste no 0 no 4, ou 1777. Ciente das condições, livre táxi até o ponto de espera no 0 no 4, ajuste no 777. No ponto de espera chama a torre 183, bom voo. 223, obrigada a você. TAN 3191, pronto, cópia. O LJ 6740 está avistado, está visual? Ainda não. Agora que vai avistar. Avistou agora. Sim, mano, 600 pés, correto? Afirmativo. Depois autorizado ao 10, 180 graus agora com 22 nós. 7. 380, aperfeiçoou 14, decolhe 10, curva direita, Tael Bless, 5572.